seguirei aonde for. Ó Redentor celestial, encontro em ti o que eu preciso. Ó Salvador eterno, te seguirei aonde for. Te seguirei.